onde eu estiver, rimando como quiser. E volto de Santa Rima e nela tenho fé. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando. Onde eu estiver, rimando como quiser. Devoto de Santa Rima e nela eu tenho fé. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando. Com devoção permanece com os joelhos no chão. A posição das mãos mantendo em união. Entrelaçando os dedos e com a cabeça baixa. O badalar do sino se misturando com o bumbo e a caixa. Que oração, coração apertado. Indo de um lado pro outro e de um outro pro lado. Alvo de opiniões, confissões e trouxeram confusões. E confusões lhe causaram arranhões. Cicatrizes marcantes, desde as primeiras brigas. Tem que manter humildade com o fanatismo da antiga. Pois humildade está acima de qualquer bem material. Procure e pensa sempre nisso pra não se acabar mal. Onde eu estiver, rimando como quiser. Devoto de Santa Rima e nela tenho fé. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando. Onde eu estiver, rimando como quiser. Devoto de Santa Rima e nela eu tenho fé. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando. Órgãos viram toca-discos, vitrais, grafis belo. Pra aprender a dançar, melhor chamar outro Marcelo. Coral de beatbox, freestyle na moral. Microfone na horizontal e outro em cima na vertical. Protegido contra o mal, eu sigo com Deus e só. Com Santa Rima e só, de cipó em cipó. É melhor na ponta dar um nó, sem ter dó. Que num certo dia voltaremos ao pó. Onde eu estiver, rimando como quiser. Devoto de Santa Rima e nela eu tenho fé. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando. Onde eu estiver, rimando como quiser. Devoto de Santa Rima e nela eu tenho fé. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando. Pra se encher a cara de vinho e na larica é só pão. Sangue escorrendo no corpo, corpo estendido no chão. É sem perdão ou não, lá vai a penitência. 50 rimas em um minuto que acaba a coência. Peça falência caso isso seja o fim do mundo. Rima eu faço umas 300 em poucos segundos. E vou mais fundo, mas nem tanto pra não chegar no inferno. Pergunto a São Pedro se eu estou no seu caderno. Resposta positiva, o céu me espera por aí. Resposta negativa, eu não fui um bom MC. Onde eu estiver, rimando como quiser. Devoto de Santa Rima e nela eu tenho fé. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando. Onde eu estiver, rimando como quiser. Devoto de Santa Rima e nela eu tenho fé. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando. Onde eu estiver, rimando como quiser. Café com leite, com azeite misturando. Agradeço a Santa Rima se hoje estou rimando.